Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool the off. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Saudações musicais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Macher e este é o 120º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu trouxe um querido amigo para que nós discutamos quais seriam as melhores músicas de anime em português. Ah, olha o twist aí, viu? Pensou que ia ser anime em japonês, né? Não, meu filho, você vai entender o que as pessoas estão cantando aqui. E para falarmos a respeito de excelentes músicas de anime, eu não poderia trazer outra pessoa do que um dos meus maiores especialistas em cultura japonesa, que é Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast. Fala, sou... meu querido. Sou eu e, Nerdmaster, vamos botar esse parque pra tocar e revelar nossas playlists pra essa galerinha. É, antes de mais nada, é bom deixar bem claro um disclaimer aqui, um panos quente aqui rapidinho. A gente não tá dizendo que essas são as melhores das melhores das melhores, não. Essas são as que a gente gosta. O Dragão escolheu 5 que ele adora e eu escolhi 5 que eu adoro. Você vai ver que, inclusive, no meio de nossas listas tem algumas galhofas. Então, não vai... Nossa, como é que você pode escolher essa em vez da... Ela, papapi, papapé, então não começa não, tá, ouvinte? São as 5 que eu acho mais legais e as 5 que o Dragão acha legais. Se você depois não gostou, vai nos comentários do Paranerd e diz quais são as suas músicas em português que você mais gosta, né? Viu? Ah, chamar o cara pra fazer PGV é bom. Bom, voltaremos daqui a pouquinho com essas maravilhosas músicas de anime depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro dele, como vocês sabem, esse podcast faz parte do endereço www.paranerdia.com.br. Acessem, além do Paranerdia, tem também agora o HunterCast. E temos uma atração novíssima para vocês. Vocês já devem ter visto nos seus feeds o ManHQ, o podcast para ouvir e depois ler, comandado pela novata Dona Sir Sara, eu, mais o Wallace, mais a Madame Dona Sara, falamos a respeito de quadrinhos. Olha, que legal, sempre quis fazer um podcast sobre quadrinhos, tinha os meus quadrinhologias e agora o MangaQ tá aí para isso. Teve até agora no seu feed o 000, o piloto, e o 001. Então, ouçam, se vocês por acaso já viram no feed e não quiseram ouvir, sabe-se lá por que carambas, ouçam que tá um episódio bem interessante, um formato bem interessante, totalmente diferente do que eu tenho feito aqui no Paranerd. Eu também quero deixar um agradecimento a todos vocês ouvintes que se inscreveram no canal do YouTube do Paranerdia, porque a partir de agora, senhoras e senhores, o canal do Paranerdia se encontra em www.youtube.com/Paranerdia. E finalmente chegamos aos 100 inscritos, e o endereço agora é um endereço amigável: www.youtube.com/Paranerdia. Muito bem. Para terminar esses recadinhos, vamos aos métodos de contato. Tem o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter @paranerdia, também tem a página do facebook.com/paranerdia. E como sempre peço para vocês, no final desse recado, apoiem aqui a criação do Paranerdia, também a manutenção do Huntercast e agora do ManHQ, fazendo o seu apoio no apoia.se/Paranerdia. Apoios a partir de R$1. Então, por favor, querido ouvinte, vá lá no Apoia-se do Paranerdia e colabore para que nosso podcast fique cada vez melhor. Novidades estão em breve vindo por aí. Novos episódios, novas atrações no canal YouTube, inclusive. Aguardem que as colaborações de vocês já estão começando a render frutos. Então fiquem agora com o episódio de músicas de anime em português. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Dragão, seguinte, tem algumas músicas de anime, cara, que sinceramente eu não consigo ouvir em outro idioma que não no original. A gente vai, inclusive, fazer futuramente um Paranerdia com músicas originais. Mas aqui no Brasil, principalmente no começo assim, do boom dos animes no Brasil, muitas empresas resolveram traduzir as músicas de anime. Algumas menções honrosas que não estão fazendo parte da nossa lista: Sailor Moon teve versão cantada em português, Sakura Card Captor teve versão cantada em português, Cavaleiros do Zodíaco teve versão cantada em português, uma inclusive horrível, que é aquela primeira versão em português de Portugal, né? Mas não são essas que nós vamos falar. Dragão, manda brasa, começa a brincadeira aí, me dá uma boa música de anime em português. Então vamos começar com um clássico, classicaço, um dos animes que até hoje é um dos mais adorados que passaram aqui no Brasil. Vamos começar com a segunda abertura de Dragon Ball Z. Me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu. Sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luz pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. tenho para usar. E com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Entre tantas, porque Dragon Ball foi uma mania tão grande aqui no Brasil, e ainda é, Super tá aí que não deixa mentir, que teve acho que umas 8, 9 aberturas e encerramentos em português. Por que especificamente essa segunda abertura e não, por exemplo, Xalá, Het Xalá? Cara, porque essa aí acho que foi mais marcante, porque foi o início da Era Buko. Todo mundo explodiu de Dragon Ball pela segunda vez, saca? Quando voltou a passar na Globo, passou num canal com mais abrangência do que a Band Kids, né? Onde passou mais o Xalá. E, cara, todo mundo cantava. Essa música você não consegue olhar a imagem de abertura, lê a letra dela sem cantarolar. Isso é verdade. Cara, é verdade. É a mais empolgante, chega a empolgar mais do que Xalá, Rei Xalá, que até puxa mais pro rock do que essa aqui, que puxa mais pro pop, né? Então, pô, com certeza, a segunda abertura é bem mais marcante e mais chamativa pra galera que vai nostalgiar essas canções. Tá aí, gostei. Bom argumento. Eu, particularmente, eu não tenho uma favorita. Todas são. Dragon Ball clássica, aquela abertura do temos que buscar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Porra. A tradução teve 4 versões dessa tradução, pelo que eu lembro. É, essa tradução eu conheço pelo menos 2. A que teve no SBT e a que teve na Globo. Cara, eu acho que SBT teve 2 versões, teve mais uma na Globo, acho que teve mais uma do Cartoon também. É, acho que sim, mas tudo bem. Aí, Dragon Ball Z, você falou da segunda que também tomou, mas eu particularmente gosto muito mais da Xalá, Het Xalá, mas é questão de gosto pessoal, isso não tem nada a ver com isso. E no Dragon Ball GT, a única coisa que presta do Dragon Ball GT, que é o Sorriso Resplandecente, né? A abertura deles, que é muito boa, cara, é muito boa mesmo. É melhor do que tudo do resto do desenho. Existe GT? Nossa! Existe aquela abertura feita por fãs, né? Que aquela... Isso sem contar os fechamentos, né? Os encerramentos, como aquela que começa com que parece um alienígenazinho falando. E comigo encantava só isso. A você. Muito bom, chuva de meteoros, luzes da Via Láctea. Cara, é uma letra que não tem porra nenhuma a ver com nada, cara. Velho, pensa, o cantor tinha DDA, velho. Ele tá cantando com a cabeça. Então, vamos lá. Para a minha primeira escolha, eu já quero começar chutando balde logo com... Eu já vou dizer que é a minha favorita de todos os tempos, de todos os animes, de todas as músicas, que é a abertura da primeira temporada de Yu Yu Hakusho. Toca aí. Vão crescer. Cara, o corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Cara, é uma música tão linda, tão maravilhosa, e não tem porra nenhuma a ver com o desenho. Nada! Se não tivesse a imagem lá, você não ligava o nome da pessoa, né? É, não, se passasse o cantor cantando, só o cantor assim mostrando, cantando, tu não sabe do que ele tá falando. Tu não vê aquilo ali como Yu Yu Hakusho. Não tem porra nenhuma de Yu Yu Hakusho naquela música. Você deve se extrapolar um pouco pra você enxergar Yu Yu Hakusho lá. Principalmente quando eles falam da força. Porra, mas, cara, isso é 95% dos shonens, né, Dragão? Fala sério. Ah, cara, porra. Shonen de porrada é 100%. Não, né, o 95% dos shonen é o amor te dá forças pra lutar. Então, porra, não foda-se, né? Exato. O que o Yu Hakusho era, que mais um, como que se diz, shonen de porrada. É, né? Ainda bem que pelo menos na música eles não botaram os cacos da dublagem brasileira. Ai, cara, que eram maravilhosos e foram reproduzidos excelentemente no do One Punch Man. Sim, sim. Ah, sim. Sim, sim. Que pena que o One Punch Man não tem música em português, senão eu botava com certeza, só por menção honrosa, cara, porque puta como o One Punch Man é muito bom, cara. E a dublagem em português do One Punch Man tá fenomenal, cara. Fenomenal. O que é essa sequência de gaiola tá fazendo aqui? É você, ô careca de melão. Ô, Catelha! Não, tem hora que você repara. Tem hora que ela começa a desempensar xingo de careca pro Saitama, no último episódio. Ela fica, tipo assim, 5 minutos no fundo, xingando o Saitama, tipo, você é um baixinho. E ela só tá xingando ele de careca em 50 mil. Ah, da porta de mosquito! Célia! Ai, caralho, é muito bom. E o Yu era a mesma coisa, cara. É, tá bonito, tá achando que é bonito ser feio? Ah, você ganha o B2 e eu não sou pequeno, mas não sou metade. É, para o bonde que carro. Para o bonde que. Como é que é? Para o bonde que a Maria desceu. Para o bonde que a Maria quer descer, velho. É, para o mundo que eu quero descer. Cara, era cada merda que eles colocavam. E é isso que fazia o cara. Tu já assistiu, óbvio, o Dragão, eu sei que sim, mas tô falando com o ouvinte. Ouvinte, tu por acaso já experimentou assistir Yu Yu Hakusho na dublagem original japonesa? Cara, não tem graça! É que, vamos lá, não tem graça muito pra gente, que a gente não consegue, dependendo do caso, interpretar sotaque, né? O que a dublagem brasileira fez foi pegar o espírito do cara, entendeu? Muitas vezes não fala aquilo... Mas ele fala de um jeito despojado, tá ligado? Ele fala até palavras certas. Ah, mas eles não botavam tanto caco assim no Japão? No Japão eles não sabem fazer caco. Sim, sim. É porque os Muppets são da Disney, então é lá que tem o caco. Ah, Dragão! Pô, não, vai pra tua próxima música, Dragão, dane-se, vai, chega. A segunda abertura, cara, é de um anime que ele é bem legal. Passou aqui na Band Kids por pouco tempo. E a abertura é muito legalzinha, cara. Que é um popzinho melódico com as meninas, cara. Que é a abertura de Slayers. Ninguém nos vencerá. Cara, Slayers é muito bom, cara. Eu só vi pouquíssimos episódios, mas Slayers é muito bom, cara. Sim, sim. E passou na Band Kids. Eu não sei se foi realmente Band Kids, porque eu até procurei, ela não achei na listagem que passou na Band Kids, mas passou naquele horário onde passava Band Kids. Porque eu lembro que eu assisti isso daí. Uhum. Eu acho que depois da escola. E era muito legal, velho. Muito legal. Ele. Puta, a Band teve um arco que tem uma leva de animes que foi muito boa. Quando tinha aquela Kira como a apresentadora, né? Não era Kira ou alguma coisa assim? Isso, Akira. Akira. É, não é o Akira, é Akira. É, né? Fazer o quê? Cara, Slayers, a música realmente é contagiante. Não tanto quanto o Yu Hakusho, né? Mas é boa também. E o desenho é bom. E a música, pelo menos, ela tem um pouco do desenho na música, né? Ela fala um pouco do desenho na música. Melhor do que o Yu Yu, que não fala porra nenhuma. Ah, cara, se você for ver, até música de Kamen Rider, ultimamente, não tá falando nada do Kamen Rider. É a música por uma música, cara. Tá certo. É só uma música pop tipo, fazer abertura, tipo, nem vou falar nada. Mas, Dragão, só pra... Que Slayers realmente não é o anime mais famoso da história da cultura brasileira, né? Conta um pouquinho o que é o Slayers pra galera que por acaso não conhece. Então, ele foi um anime baseado em light novel, então ele tem fragmentos, temporadas, histórias bem fechadinhas em temporadas. Eu não tenho certeza se todas passaram aqui. Eu acho que só a primeira e a segunda. Então, Slayers é basicamente um mundo de fantasia, onde tem... Onde uma menina resolve destruir caçar os tesouros e destruir monstros, cara, que é muito divertido. Muito bem. Basicamente isso, cara. E vai te envolver na história, você vai gostar. Vai. Pega nesse resumo e segue o barquinho. Tá bom, ok. Para a minha segunda escolha, se a primeira música que eu escolhi não tinha porra nenhuma a ver com o desenho, a segunda é totalmente o desenho cantado na música de abertura, que é nada mais, nada menos do que Fly, o Pequeno Guerreiro. Um pouco de mago e muito de herói. Um pouco de mago e muito de herói. Porque ele quer a paz que o inimigo destrói. Cara, essas rimas são... Cara, são de chorar de tanto rir. Cara, ele quer a paz que o inimigo destrói, porque ele tem um pouco de mago e muito de herói. Eu gosto dessas músicas que contam uma história, né? Sim. Aí a do Fly é voar por terras distantes, ser um herói de verdade, aprendi a usar a magia em horas de dificuldade. Tudo bem que é mentira a metade dessas partes, né? Mas tu releva. Velho, cara, mas tipo assim, pensa que ele é um anime baseado num RPG e que fazia muito sucesso no Japão, que aqui esse RPG quase não chegou, velho. Sim. Sim. O RPG original é com o design do Toriyama, né? Sim. Mas não foi o Toriyama que fez o desenho. Não, não foi, mas o desenho fez, pegou o estilo do jogo, então é a galera dele. Ele emulou o traço do Toriyama, sim. Sim, e ainda o traço da época, né? Se você for ver, que ele é... Sim, era bem mais pra Dr. Slum do que pra Dragon Ball. Exato. E, cara, o RPG é um clássico. Cara, essa é a versão dele até hoje, que o nome original do Fire... Sim, o RPG, é caso o ouvinte não saiba, é exatamente. O RPG, caso o ouvinte não saiba, é o Dragon Quest. Aqui no Brasil saiu como Fly, o Pequeno Guerreiro, apesar do que o nome do desenho é Dragon Quest. E velhinhas tradutoras, né? Pra que não precisamos delas, né? Cara, é muito... Esse é aquele desenho de sábado de manhã do SBT, cara. Eu acordava cedo de propósito só pra poder ver Dragon Ball e em seguida Fly, o Pequeno Guerreiro, cara. E depois Guerreiras Mágicas de Rei Arte. Sim, Guerreiras Mágicas de Rei Arte, que é outra, cara, que outra que vale como menção honrosa, tá? Sim. Vale como menção honrosa a abertura de Guerreiras Mágicas de Rei Arte também. É bom, é bom. Mas, se não me engano, não chegou a passar o fim do Fly no Brasil. Não, porque não existe o fim do Fly, não existe, ele não foi completado nem no Japão. Cara, eu não lembrava disso, eu pensava que, tipo assim, não foi. O Fly só terminou no mangá, não terminou no anime. Saquei. Eu não lembrava disso, cara. Eu pensei que foi que nem o Kamen Rider Black, cara, que o último episódio só veio pro DVD. Não, não. O caso do Fly não existe final. É tipo Caverna do Dragão. Então eu prefiro o final de Fly do final do Caverna do Dragão. Mas vai lá, Dragão. Falando em Dragão, manda a tua terceira escolha aí. Cara, essa aqui, vamos lá. Ela é mais, vamos dizer, emotiva, né? Ué. Porque, vamos lá, é uma música que ele é muito bonitinha, muito fofinha e pertence a uma classe de séries em sequência. E eu falei muita besteira agora, mas tudo bem. Eu queria saber onde é que você tava indo com essa conversa. Eu também, eu tava indo no lugar, me perdi no meio e tô querendo comer repolho, né? Ai, ai, ai. Porque isso daí, essa música, ela... O cabeça do som dela... Oi, amor, para. Fala qual é a música primeiro pra poder tocar a música, depois você explica. Ok, então... Vamos, deixar suspense, mas tudo bem. Vamos pedir Digimon Tamers, a abertura. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Digimon Tamers. É mesmo, hoje percebi, eu sei. São tantas questões, quem sou eu não sei. Se eu cair bem rápido, vou me levantar. Não vou fugir, a chance pode me escapar. Sou maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos. Vou em direção ao amanhã, não penso em parar, eu não. Ninguém me dê. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu conquisto no presente a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Bom, então tá. Agora tocou a música, agora você explica. Então, a música do abertura de Digimon Tamers, ela é muito pra cima, cara. Muito mais do que a série. Digimon Tamers é aquele que o garoto criou o próprio Digimon, que é aquele dinossaurinho? Exato, o Gil. Que passou a primeira parte aqui no mundo real, depois é que eles foram pro Digimundo? Exatamente. Eu gostava dessa, era legal. Tinha uma raposa tipo Kyubi, que era maneirinha. A Renamon, eu acho. É Renamon. A única que eu lembrava o nome. O único que o meu irmão tinha boneco. Tá bom. É aqueles bonequinhos de joia, cara. Muito legal. Bom, maneiro. O, Mas, por exemplo, o Digimon Tamers, tem a música dele é muito pra cima, cara. Então, quando tá meio pra baixo, eu pegava e ficava ouvindo essa música. Eu tenho ela na minha playlist, na verdade. Aí, quando você queria passar raiva, tu ouvia a primeira abertura com a Angélica, né? Exato. É. Mas, vamos lá. Puta, cara, como ela transformou Butterfly naquilo, velho? Porra, Butterfly é uma música sensacional. Ela resolveu ela pular na frente de uma tela verde pra fingir que tava com os Digimon. Digimons que ela falava que eram digitais. Não, não. Digi é de analógico, animal. Ah, cara, mas não culpa a Angélica. A Angélica não é culpada pela música. Não foi ela que escreveu a música, porra. Cara, não sei, duvido. Mas a cara, ela deu a música pra capa. Não. Tu sabe muito bem que toda a música da Xuxa e da Angélica dessa época era do Sullivan e do Massadas. Ah, sim, com certeza. Mas elas então, deram a cara tapa pra todo mundo xingar, entendeu? Não é o Sullivan que tava cantando. Tá certo. Ai, bora pro próximo. Não foi o Sullivan que me tinha a toquinha de chuva e foi cantar lá. Tá certo. Vamos pra próxima. Falando em músicas galhofas, músicas divertidas, essa divertida mesmo, não é pra passar raiva, eu quero falar da abertura de Kimikuman, Músculo Total. Vilões do espaço vieram avisar. Músculo Total. E a raça humana querem liquidar. Músculo Total. Lutadores querem resgatar a paz com força, agilidade e muito gás. Músculo Total. Músculo Total. Heróis se uniram à operação de cada planeta e cada nação. Intergaláctica é a federação que controla a situação. E cada luta e competição você verá nesta estação. Músculo Total, Músculo Total. Rei do planeta Músculo ganha uma máscara ao nascer. Ele é sempre campeão, dando continuação. Seu poder não falha. Kid Músculo é um doidão. Pode salvar o universo quando não banca o covardão. Músculo Total, renasce uma lenda. Cara, muito bom. Cara. Você já ouviu o Kimikuman? Já assistiu algum episódio de Kimikuman? Cara, Músculo Total? Não, nunca assisti, nunca cheguei a assistir, cara. Cara, é muito. Bom, para começo de conversa, o anime é uma série baseada no mangá, mas ela não é o mangá. Porque o mangá contava a história do Rei Músculo, que é o cara que... Imagina um planeta de lutadores de luta livre. Daquele luta livre mexicano mesmo, luchadores. Sim. Entendeu? Aí o cara, que é o Rei Músculo, é o cara que ganhou a luta e virou o rei. Aí teve o reinado do Rei Músculo. Aí o anime pegou a história do Kid Músculo, que era o filho do Rei Músculo, que tava lá querendo... ele foi pra Terra pra treinar, e aí uma raça de monstros malignos começou a querer destruir a raça humana, e o Kid Músculo e os seus amigos luteadores tentam acabar com os monstros lutando em ringues, óbvio, né? Eles vão lutar na rua, vão lutar nos ringues de luta livre, ora bolas, né? Mas é muito galhofa, muito galhofa. Eu quero deixar aqui uma música dentro de outra música, que é quando o Kid Músculo canta sua fascinação pelo prato que ele chama de arroz com carne. O Jubacum já me disse qual era o nome desse prato, mas eu já esqueci também. Desculpa, Jubacum. É, eu vou botar aqui pra vocês ouvirem. É um trechinho pequenininho, então rapidinho, toma aí. Meu arroz com carne gosto de comer. O gosto é tão bom, você não pode crer. Meu prato favorito, como até o final. Não tem igual. Caramba, tô querendo... Imagina, eu sei como que... Imagina que ele canta isso toda santa vez que servem um prato de arroz com carne pra ele. Donburi! Donburi. Isso é Don Bury, cara. Isso. Esse é o nome que eu tava querendo lembrar. Cara, é muito louco, cara. O desenho é maluco. A abertura é maluca. Que ela mistura meio rap, meio apresentação. O cara é o narrador das lutas que canta a música. Então, puta, é muito engraçado. Muito, muito engraçado, cara. É muito bom mesmo. Pera, mas eu vou confirmar uma coisa aqui, peraí. Eu acho que o Oda não trabalhou como assistente do cara que criou esse anime, esse mangá? Não duvido. Não duvido, porque traço parece o traço do One Piece em alguns momentos. Uhum. Não duvido nem um pouco. Isso é mesmo. E foi lá que ele criou o Panda Man. Então, ele criou o Panda Man pra esse... Kinnikuman. Porra, que legal, velho. Eu tinha certeza que eu sabia, já tinha ouvido esse nome de algum lugar, velho. Muito bem. Mete bronca, dragão. Então, como estamos falando de músicas mais alegrinhas, músicas mais divertidas, eu vou pegar uma música de um anime que é muito divertido. Passou ele inteiro dublado no Brasil. As 7 temporadas. Que é a abertura de Rama Meio. E a papai, a papá, foi você. Que chegou e brincou com meu coração. E a papá, e a papá, eu não sei como pode buscar apenas a razão. No momento em que você chegou, chama, rama, você me conquistou. Eu só quero ter o seu amor. Basta me chamar e me procurar, e assim tudo pode ser melhor. Você chegou com a brisa, meu sentimento provocou. O tempo passa e não avisa, eu já não sei mais o que sou. Tudo pode acabar assim e me tornar tão insensível. Por que não vem perto de mim e entregarei meu coração. Torne nosso amor possível e deixa amargura e viva essa ternura. No momento em que você chegou, rama, rama, você me provocou. Eu só quero ter o seu amor. Basta me chamar e me procurar, e assim tudo pode ser melhor. Cara, Rama Meio é muito bom, cara. Eu adoro Rama Meio. É muito bom, muito bom mesmo, cara, é muito divertido. O Shampoo era o meu personagem favorito do Rama Meia, cara. Era muito bom, cara. Cara, eu gostava muito do Rama, meu. Cara, não tem como você gostar. Ah, o Rama é o protagonista, a gente não precisa gostar do Rama, ele já é autogostável, né? Então, mas o Rama, cara, ele... Puta, cara, ele é muito divertido e a dublagem bateu muito certinho. O Ryoga que vira o porquinho, cara, ele é muito sacana, velho. A família do Shampoo era maravilhosa, que era Shampoo, Colônia e Mousse. Era um produto de limpeza. Limpeza de cabelo, né? É, né? Shampoo, colônia e mousse. Mano, que essas manchinhas pequenas dela é muito engraçada, velho. Muito bom, muito bom. Cara, velho, e era uma loucura, simplesmente, cara. E era da... O Rama tinha o estilo de tudo vira artes marciais, cara. Era sensacional, uhum. Porque literalmente tudo. Uhum. E sabe o que é uma coisa engraçada? Você lembra do porquê o Rama tem meio de gato, né? Porque ele tem o golpe do punho do golpe punho do gato. É, porque ele foi jogado com um negócio de peixe em um balaio cheio de gato, né? Uhum. Então, o estilo de Kung Fu que eu treinei é o punho do gato. Muito bom. Você não sabe quanto foi legal quando eu assisti isso, velho. Muito bom. Vamos lá, para a próxima escolha, que é minha de novo, eu quero apenas anunciar uma coisa. Meta lutadores prontos, Cyber Luta começar! É a música de abertura de Medabot. Medabot, transporte Metabee! Distribuição Fox Vivo. Vai começar a Cyber Luta, e até cair Mais força, mais força. Mas quem não sacou essa de primeira, merece apanhar, hein? Tem aqueles chamados, que acho que foi até a galera meu, não sei se foi vocês do Omega Cast ou se foi os malucos lá, não lembro de outro grupo, eu quero o Ghost Turbo, ele era da onde? Do Legcast. Eu não lembro se foi num Omega Cast ou se foi num Legcast que eu vi pela primeira vez a expressão animes de bolso. Sim. Não, animes de bolso é de tudo que é, você captura e joga e põe no bolso. É, aí que veio com Pokémon, Digimon e Medabots, cara. Monster Rangers também, cara. Eu amava Medabots, cara. Eu gostava mais de Medabots do que eu gostava de Pokémon. É um diferencial, porque a galera gostava muito mais de Pokémon, mas eu entendo. O Medabots é muito mais divertido, cara. O juiz que se teletransportava em tudo. Caralho, cara. O juiz omni-espacial, cara. Ele é onipresente. No, tem uma meda-luta, o juiz, pá, meda-lutadores prontos, sabe a luta, começar. Era muito sensacional, cara. E os robôs de borracha, cara, que inimigos paia, cara, a gangue dos robôs de borracha. Mas pensa, eles iam ter vantagem contra o Pikachu. É, né? Fazer o quê? Ai, cara, e o Wendell Bezerra dublando Medabi era, puta, muito sensacional. Ele fazia um cara muito marrento, era o robô mais marrento da história, cara, eu adorava Metabots. É ele e o Rokucho, né, cara? Sim, sim. Mas o Rokucho não era marrento, o Rokucho era mais daquele tipo misterioso, né, aquele tipo antissocial misterioso, não era marrento. Cara, eu acho que o Rokucho é meio que a fusão do Vegeta com Kenshin, entendeu? Sim, com um pouquinho de Sasuke também. É, então... É. O Rokucho é bem tipo, o estereótipo do samurai que fez uma merda e tá tentando compensar. Era muito bom. E a abertura também era sensacional, que ela mostrava como é que era uma cyber... Ela explicava como é que era uma cyberluta no meio da música. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Exato, cara. E legal... Não lembro se tinha no negócio alguma coisa que tinha nos jogos, cara. Que você conseguia pegar as partes de outros robôs que você derrota. Sim! Você derrotava o robô, pegava a parte, em algumas lutas o Metabi só ganhou porque tinha a parte de outro robô que dava pra ele um poder especial. Sim! Cara, não lembrava, porque eu lembro que tinha algumas lutas que ele não pegou parte nenhuma, cara. Não! Ele... O final... É porque aquele negócio... A peça que ele ganhou só era mostrada naquele final, naquele encerramento do desenho. Uhum. Que aí mostrava o Metabi ganhou... Bem, a peça X. Vamos lá, dragão. Brinde-nos agora com a sua última escolha. A última é aquela coisa que ressuscitou. Quando voltou com tudo, que foi o Cavaleiro do Zodíaco. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem pense em se entregar. Os Cavaleiros do Zodíaco, Hades, a Saga do Santuário, versão brasileira, Álamo. Não vou esperar que o mundo irá mudar, tão depressa assim a luz dominar e as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim, vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar eu vou me aproximar do pouco que sonhei, de todos que eu amar. O tempo vai passar, mas não desistirei. Eu vou te entregar o amor que eu sonhei. A dor que vem nos cercar, que nos força a desistir, teremos que enfrentar. Sei que vamos conseguir. mais me render. Nem posso me machucar. Eu não quero perder. Meu destino é lutar. Tudo que eu conquistei por você. Desse amor não desistirei. É o meu sonho. Você lembra quando começou a saga de Hades, né, Nerdmaster? Uhum. Veio no Brasil e veio com tudo. E até eles redublaram as, eles dublaram as músicas da nova fase. O que na época era difícil de acontecer, né? Você não via muita música dublada na época que veio. Retornou com a dia. Sim, sim, sim. Porque o boom dos animes já tinha passado, então a galera já não tava mais dando tanto trabalho só pra dublar música, né? Exato. E tipo assim, e a galerinha lá que curtia ainda anime, elas gostavam mais da abertura original, então eles mantinham. O que não era, nunca foi ruim. Mas também deixa de existir algumas pérolas aí, tinha a abertura de. Deixa eu só cortar não é cortar, mas. Botar um desabafo aqui nessa brincadeira, porque tem música que no original em japonês é deliciosa de ouvir, quando tu passa pro português é um assassinato. E sim, eu tô falando do ER do One Piece, cara. One Piece em português é um desastre. One Piece inteiro em português é um desastre devido a... Mas aí a culpa não é da dublagem. Mas a culpa não é da dublagem. Kids. É, mas o culpado não é a dublagem, é a 4Kids que sacaneou o One Piece. Sim, na verdade, tipo assim, a culpa não é da dublagem porque eles receberam o texto merda já adaptado do americano, né? Isso. E isso inclui a música. É. Entendeu? A única responsável de tudo do One Piece em português ser uma bosta é 4Kids. Tudo bem, mas não estamos falando de One Piece, estamos falando de a saga de Hades no Cavaleiro do Zodíaco. Sim, tanto que você lembra a primeira abertura, que é a abertura do Parque Santuário, que eles trouxeram a mim que cantou a versão do CD para cantar. Sim, isso, né? Sim, sim. Que ela ficou amiga da cantora do original dessa fase de Santuário, você tá ligado, né? Porra, por que não, né? Não, porque até esses dias ela, tipo assim, deu aquelas marcações de Facebook, que uma tem outra no Facebook... E uma respondeu a outra, tá ligado? Não sei quem tá fazendo não sei quantos anos de amizade com Larissa, tá ligado? Que é a cantora. Sim, sim. Ah, cara, mas uma coisa, você que é o meu um dos meus especialistas de cultura japonesa, eu preciso falar um, porque se eu falar que é o Jobakumi Mata, cara, o pessoal do Japão ama o pessoal do Brasil. O japonês adora brasileiro e vice-versa, né? Nem tantos, porque tem uns atores de tokusatsu aí que depois de uns rages da galera do Brasil, eles começaram a detestar brasileiro, mas... Não é o caso, por exemplo, do Jiraiya. O Jiraiya ama o Brasil. Sim, sim. É porque o Jiraiya ficou longe desse rage, né? Mas, tipo, a atriz da Nefer, putz grilo, velho. Nego infernizou a vida dela, velho. Brasileiro ruê é foda, né? Velho, e, né? É, tanto que ela não aceita mais pedido de amizade brasileiro. Alguns que eu ainda tenho no Facebook... Eu tenho por sorte ainda, cara, que eles não se ligaram que era brasileiro. Mas então, continuando, vamos falar da abertura de Hades, a parte do inferno, que é, cara, que é um rockzão bem legal, cara. E em português muito ele ficou bom. Muito bom. Muito, cara. Aliás, todas as músicas do Cavaleiros, menos, óbvio, aquela primeira abertura ridícula de português de Portugal, ficam boas em português brasileiro, cara. Aquela do Pegasus Fantasy, por exemplo, que é a mais famosona da saga do Cavaleiros, até com a voz do Detonator, do Massacration, fica boa, cara. Pior que é, velho. Tu já viu a versão do... Não. Cara, procura no YouTube. Ouvinte, pelo amor de Deus, faça isso. Procura no YouTube, assim, Detonator Pegasus Fantasy. Tu vai rir de chorar, de rir, porque o Detonator, que é aquele cara do Hermes e Renato fazendo um crooner de banda de heavy metal. Cara, mas ele cantando Pegasus Fantasy é muito bom, cara. Acontece que eu sei de um cantor de heavy metal que odeia Pegasus Fantasy. Grave, que é o cara do Angra. Porque todo santo show, os filha da puta da plateia começam Pegasus Fantasy, Pegasus Fantasy. Ele já tá com raiva dessa merda. Ai, caralho. Meu amor, tipo assim, ele começou a tradução curtindo, agora ele deve odiar, né, cara? Tem um outro vídeo, eu vou deixar todos esses links aqui no post depois. Ouvinte, dá um page view pra mim, pelo amor de Deus, e vê esses vídeos. Tem um cara que ele tá, esse cantor do Angra, né, o vocalista do Angra, tá no show, tá fazendo a passagem de som, tá entre uma música e outra, tá dando uma afinada nos instrumentos, aí a galera pega as fantasy, aí, porra, não, gente, não, porra, de novo. Não, né, aí ele começa, basta elevar... Lógico do seu coração. Ele já começa a cantar de mau gosto, entendeu? De má vontade. Eu acho que, se eu não me engano, é o André Matos. É o André Matos, é o André Matos, é o André Matos. Mas, cara, a versão dele ficou muito boa, cara. Não tem que... Sim, aí a galera gostou e agora tem que cantar. É tipo Toca Raul do Angra. Ou eu não toco o Raul do pé da Letícia. É, por aí. Ah, e pra terminar essa lista de maravilhosas músicas de anime, não poderíamos deixar de fazer uma de Pokémon, né? Porque Pokémon tem ótimas aberturas, inclusive ótimas aberturas em português. Eu gosto muito das aberturas em português do Pokémon. Mas não é uma das aberturas que eu quero falar. Eu quero falar do Temos que pegar Pokémon. O rap da Pokéagenda. Ou como as pessoas costumam chamar de Temos que pegar, temos que pegar. Temos que pegar, temos que pegar. Temos que pegar Pokémon. Quero ser o melhor e pra isso eu sei. quando era mais novo, eu não posso falar quando eu era criança, porque eu já era adulto quando passava Pokémon aqui no Brasil, eu ficava treinando pra falar os Pokémons na ordem que aparece no rap, cara. Chegou uma época que eu sabia de cor a ordem dos Pokémons nesse rap, cara. Era sensacional, era muito bom mesmo. E o cantor ficava incentivando: é, já lembrou de todos? Tá faltando só mais alguns. Se eu não me engano, ele quebrava de 20 em 20, né, cara? Eu acho que era de 20 em 20 ou 25 em 25 para dar 150. Eram seis partes, né? Então 25 em 25. É, por aí. Isso porque tinha 151. É, não. É, o Mewtwo paravam no Mewtwo. Não, eles paravam no Mewtwo, né, porra? Acabou, né? Parava no Mewtwo. O Mew era easter egg. Que e pior que é verdade, o Mew não tá na lista. Porra, agora que tu parou pra analisar, é mesmo, o Mew não tá na lista, só o Mewtwo. O Mewtwo tá, mas o Mew não. Olha só. Na música só tá os Pokémon que você consegue capturar no jogo. Mas o Mewtwo você conseguia capturar no jogo também, porra? Não. O Mew, ah, o Mew não, mas o Mewtwo sim. Exato. Então, exatamente. Tá certo. A música é só cantar os Pokémon que se dá pra você capturar no jogo. É, verdade, verdade, verdade. Tá bom. Que o Mew você só ganhava em evento. Ou, dependendo da versão de Pokémon que você tinha, você completava a agenda, ia no terraço do negócio que fazia os Pokémons pré-históricos, que tinha um cara lá que te dava um Mew se tua Pokéagenda tivesse completa. Acho que na versão Yellow, sei porque eu tive a versão Yellow. E eu completei a Pokéagenda na versão Yellow. Então, no Red e Blue não tinha isso. Não, no Red e Blue não, mas no Yellow tinha. Eu joguei no Red. Uhum. Ah, eu já fiz. Quando veio a versão Yellow, eu já fiz final em Pokémon 5 vezes, velho. Tá bom. Bom, vamos encerrar por aqui. Dragão, meu lindo, mais uma vez, obrigadaço por você participar de mais um Pra Nerd. Você sabe, quando eu penso em cultura japonesa, ou é você, ou é o Sr. Jubakun do J-Wave. Vocês são os meus lindos da cultura japonesa, com certeza. Ainda bem que é da cultura japonesa, porque eu, de lindo em si eu não tenho nada. Tá, vá pastar. E faça um jabex para o seu maravilhoso Omega Cast. Ah, então, mas galera, você quer ouvir muito mais coisas, não só cultura japonesa, sou eu, essa besteira em pessoa falando, vai lá no Omega Cast, cara, a gente tem assuntos diversos, cara, tem anime, tem política, tem filme ruim, tem coisa legal, tem coisa chata que a gente reclama, tem um monte de coisa. Nosso arquivo histórico é muito bacana, cara. Então, vai lá, contemplem nossos podcasts. E dá uma que fica em qual endereço? omegastation.com.br. Valeu, Dragão. E com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. You got an urd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do Paranerdia. Recebemos um e-mail do nosso querido ouvinte Elias Passo Tenório. Ele nos disse o seguinte: oi, Nerdmaster, meu nome é Elias, sou de Maceió, Alagoas. Eu não consigo entrar no seu site, está como se estivesse com um vírus. O que houve? Elias, o regatiano. Elias, o negócio é o seguinte, eu não tive problema nenhum no site, testei, inclusive mandei um e-mail de volta para uma resposta para você, e pode ser que você tenha tido algum problema de vírus no seu computador ou nos cookies do seu browser. O Elias depois verificou isso, mandou um segundo e-mail e nele ele disse o seguinte: oi, Nerdmaster, vou tentar entrar no site e ver se é o meu PC. Enquanto isso, continue com um bom trabalho, Elias, 33 anos, Maceió. Elias, muito obrigado pelo seu feedback. Eu verifiquei, não tinha nenhum problema de vírus no site do Paranerd, mas mesmo assim eu te agradeço muito por você ter se preocupado e mandado mensagem pra gente. Muito obrigado. Falando em mensagens, tivemos também alguns comentários no episódio 119 das séries originais do Netflix. O primeiro que nos mandou foi nosso mecenas Paulinho. O Paulinho nos disse que passei só pra deixar um beijo no First, que foi ele mesmo, né? Um menino muito bobo este Paulinho. Ai, ai, ai. Outra que nos mandou mensagem foi a nossa querida Luma. Ela nos disse: por favor, Nerdmaster, continua com os podcasts sobre Doctor Who. E eu posso te dizer, Madame Dona Lua, que a senhora está a poucos episódios de falarmos da quarta temporada de Doctor Who. Só que vai demorar um pouquinho. Porque só para vocês terem uma ideia, já contou um bastidor do Paranerd, foram quase 5 horas de áudio bruto na conversa que tive na quarta temporada. Ela já foi gravada, está entrando em vias de edição nos próximos dias, mas vocês não achem que vai chegar tão rápido, que isso vai me dar um trabalho, mas tá bom. Outra que nos mandou uma mensagem também, ainda nesse esquema do Dr. Who, foi a Madame Dona Priscila Lopes. Ela disse: acho bom, viu, sua Nerdmaster? Tá bom, Dona Priscila, pode deixar. Está vindo a quarta temporada de Dr. Who no Paranerd. Calma, minha filha, já vai chegar. Tá bom? Calma, meu bem, tá? É muito bom. E o último que nos mandou um comentário foi também nosso mecenas, senhor Guto Lima Santos. Ele disse: aê! Mais uma vez, nós fazendo bagunça com os amiguinhos. Sempre muito bom poder participar do Paranerd. Que a força esteja com todos. Muito obrigado, Guto. Foi realmente um papo muito legal sobre as séries da Netflix. E vamos àquele agradecimento especial aos meus queridos mecenas, começando com Dona Ana Carolina Martins, a Mulher Maravilha, Ana Lúcia Luthier, a Zatanna, Arthur Bonifácio, Lanterna Verde, Daniel Rossi, o Super-Homem, Éder Cardoso Santana, o Arqueiro Verde, Emílio da Costa Mansu, o Senhor Destino, Gutenberg Lima dos Santos, o Ciborgue, Lucas Freitas, o Asa Noturna, Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, que é o Batman, Nelson Buzeiro, que é o Comissário Gordon, Nicolas de Oliveira, que é o Guy Gardner, Paulo Roberto Libardi, que é o Comediante, Rodrigo Moquepon, que é o Dr. Manhattan, Simões Neto, que é o Coruja, Suelen Nastri, a Espectral, e Valdir Fumene Júnior, o Rose Hatch. Muito bem, e-mails lidos e comentários lidos também. Muito obrigado a todos e até o próximo Paranerd. Discos de vinil, quero voltar. Nos anos 80, quero voltar. Nos anos 80.